Volta aí, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu e você, meu querido, precisamos experimentar a verdade e o amor de Deus. 1 Coríntios 11, 23. Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E ele continua: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo diz: você que se aproxima da ceia do Senhor, peça para o Espírito de Deus te mostrar. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é isso, discernir o corpo? Que negócio é esse? Eu vou participar da ceia, porque a ceia é um grande privilégio, a gente é abençoado, fico o mês todo abençoado. Não, querido. A ceia é um tempo de comunhão com o corpo de Cristo. Se você não discerne os seus relacionamentos, a ceia pode se transformar na sua vida como uma maldição. E Paulo chega ao ponto de dizer: não poucos há entre vós doentes, fracos e aqueles que dormem. Sabe o que significa isso, querido? Tem gente que recebe juízo. Querido, não estou querendo botar peso na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero abrir uma porta na sua vida. Eu quero que você entenda que o foco de Deus está nos relacionamentos. Você vai ser medido. Você e eu seremos medidos pela qualidade dos nossos relacionamentos. O que você está fazendo com a crise que você está vivendo na sua casa? Pois você é canal de Deus, você foi chamado, Deus trouxe uma vocação sobre a sua vida, para que você seja fonte do amor, da graça, da verdade, que você inicie a reconciliação, a oração, o milagre. Você se chama o milagre naquela família. Na crise, querido, na tempestade, quem tem que converter somos nós. Estou passando por uma crise muito grande. Eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso discernir o corpo. Eu preciso olhar, ver como estão meus relacionamentos. Como é que é o meu relacionamento? Meu relacionamento está em pecado. Eu respeito a minha esposa e minhas filhas? Ou eu respeito na frente e as desrespeito longe? Eu respeito o ambiente de Deus na minha casa, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo? Eu tenho ouvido para ouvir o coração dos meus queridos? Eu sou longânimo? Eu perdoo os pecados? Ou eu sou o primeiro a ficar apontando os erros dos outros? Sabe, querido, a sociedade ocidental está precisando muito de cristãos. Crente tem demais. Mas a sociedade ocidental está precisando muito de cristãos. para não deixar espaço para o Islã vir aqui. Nós precisamos ser modelo para uma sociedade caída, precisando de ajuda. Você, seu casamento, o seu trabalho, você como pessoa, como profissional, você como marido, como esposa, como filho, como universitário, como trabalhador, foi chamado, foi vocacionado por Deus a ser luz, a trazer a verdade e o amor de Deus aonde você está. Então nós precisamos discernir a nós mesmos. Como eu estou vivendo? Eu tenho a verdade e traduzo essa verdade como uma mentira? Ou eu estou na mentira e estou precisando da verdade? Ou eu estou na verdade, estou vencendo na verdade e quero continuar me aprimorando, amando, buscando a Deus, sendo fonte, sendo bênção na vida das pessoas? Aqui tem muitos assim. Pessoas cheias do poder de Deus, que onde elas estão, elas abençoam a vida das pessoas. Quero chamar você em nome de Jesus. Você que está aí com seu cônjuge, você que está com sua família, a vocês se unirem agora. E nós vamos ficar de pé. É o momento, querido, de você orar aí com seu querido. Se você está com seu esposo, com sua esposa, com filhos, eu queria que você se unisse a ele. Vem cá, Mari. A Pri te vê aí também. Eu quero que você se una e ore com eles. Se você precisar de falar alguma coisa, de repente você vai precisar de chegar em casa, conversar, pedir perdão, mas agora você vai falar assim, tem paciência comigo, ora comigo, que nós queremos sair daqui abençoados. Eu tenho compromisso com a verdade de Deus. Amém, queridos? Eu quero que você ore agora em nome de Jesus. Ore com seus queridos aí, abençoe a vida deles. Se você estiver só, se una as pessoas que estão aí do seu lado e ore com elas e abençoe a vida delas e fale, Deus, que o Senhor abençoe meu irmão, que ele seja cheio do poder de Deus, que ele aprenda a ter um coração doce, que ele aprenda a fluir esse amor de Deus, esse perdão de Deus, que ele seja um perdoador compulsivo, que ele seja um amador, aquele que ama compulsivamente, com o amor de Deus, que promove o outro, que ama sacrificialmente, que sai de si. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a nossa vida. Muda a história do meu irmão, querido. Muda as nossas vidas. Que seja levantado um grande testemunho na casa de Deus. Que nós aprendamos a nos amar ardentemente. Que nós aprendamos a ser dedicados uns com os outros. Que nós aprendamos a cobrir os pecados uns dos outros, Senhor. E a ser para eles suporte. Que nós aprendamos a não apontar os erros dos outros, mas a cobrir os erros dos outros em amor, porque o amor cobre multidão de pecados, Pai. Ore aí, meu querido, ore pela sua casa, ore pelo seu casamento, agora é o momento. Abençoa seus filhos, fala, Deus, eu quero um ambiente novo na minha casa, em nome de Jesus, e eu vou ser canal, me ajude, eu vou ser canal de reconciliação, eu vou ser canal de bênção, eu vou ser canal do amor de Deus, eu vou começar a oração, a campanha, eu vou orar, e as pessoas vão ver o amor de Deus, e as pessoas precisam ver a Jesus na sua vida, querido, não é você, não. Ore aí, abençoa o seu querido, em nome de Jesus. Abençoe, querido, seus queridos, ore com ele, olhe nos olhos do seu irmão, fala, Deus vai abençoar nossa casa, nós vamos orar todos os dias, nós vamos jejuar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos temer a Deus, nós vamos pedir, Senhor, flua o teu amor sobre nós, Senhor, nós repreendemos toda malignidade, todo mal, todo intento de Satanás, toda armadilha, em nome de Jesus. Nós queremos um casamento novo, nós queremos um ambiente novo dentro de casa. Em nome de Jesus. Declara aí, meu querido. A palavra do Senhor diz, nós lemos aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu creio no poder da presença real de Jesus enquanto nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Eu creio plenamente que esse não é um momento só simbólico de nós lembrarmos alguma coisa ou fazermos um rito evangélico. É, porque tem o dia da ceia, a gente tem lá o ritual. Isso aqui não é só um ritual e um memorial vazio e frio religioso. Isso aqui não é só um momento da gente... aqui é para lembrar, ó, Jesus morreu por nós. Não é essa a ideia do Senhor, irmãos. A presença real do Espírito de Jesus está aqui conosco. E enquanto nós obedecemos a esse ato profético que Ele nos ensinou a fazer, o poder do sangue dEle está vindo sobre nós. O poder da nova aliança em Cristo está vindo sobre nós. O poder da cruz e da ressurreição está vindo sobre nós, a paz, a justiça, a reconciliação. E especificamente, em cima desta palavra que nós ouvimos, eu queria que nós convidar você a celebrarmos esse ato profético que é a ceia do Senhor. Eu queria que você lembrasse agora da sua vida em família, dessa palavra que você acabou de receber comigo aqui do Senhor. Feche os seus olhos um instante. Senhor, essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite, nos ajude agora a vivê-la e a mastigá-la melhor, tomando a ceia do Senhor. Há uma unção, há uma presença de Jesus aqui conosco. Podemos perceber, Senhor, a presença do Espírito do Senhor Jesus aqui conosco. Nos ajude a ministrarmos e a recebermos dessa palavra viva que recebemos nessa noite. Nos casamentos, nos lares, na vida dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos maridos com as esposas, das esposas com os esposos, dos irmãos entre si, daqueles que ainda não tem ninguém convertido na sua casa, nos ajude agora, tomando do vinho, do suco da uva, comendo desse pão, a examinar a nossa vida, Senhor, e a fazer desse um momento profético, aplicando em oração aquilo que acabamos de ouvir aqui, Senhor. Feche os seus olhos e ore mais um pouco, irmão. Examine a sua vida. Pergunte ao Espírito Santo assim: Espírito Santo, em qual área da minha vida, do meu casamento, da minha família, eu preciso aplicar isso? Eu preciso andar em amor, eu preciso viver a reconciliação. Eu preciso viver a verdade em amor. Qual área da minha família, do meu relacionamento familiar? Não estou perguntando se você é o único convertido lá ou não é. Eu estou dizendo em qual área, como você e eu podemos viver isso. Eu vou te dar um minuto, junto comigo, para nós orarmos ao Senhor agora, mais uma vez. Espírito Santo, me mostra. Oh, presença de Deus.